Türkçen varsa. E não há quem possa nos parar, nos parar, nos parar. Sempre pede mais, mais, mais, mais, mais. Tá querendo paz, paz, paz, paz, paz. Decola, revole, vai, vai, vai. E me satisfaz, faz, faz, faz, faz. Taças pra brindar, eu e você nessa farra. Me amarro nos rabos de saia, mas sem nada tu me deixa. Com a mente pronta pra aprontar, então preta, vem logo pra cá, senta pro maloca. E não há quem possa nos parar, nos parar, nos parar. Sempre pede mais, mais, mais, mais, mais. Tá querendo paz, paz, paz, paz, paz. Rebola, decola e vai, vai, vai. Que me satisfaz, faz, faz, faz, faz. Taças pra brindar, eu e você nessa farra. Me amarro nos rabos de saia, mas sem nada tu me deixa. Com a mente pronta pra aprontar, então preta. E não há quem possa nos parar, nos parar, nos parar. Então preta, vem logo pra cá, senta pro maloca. E não há quem possa nos parar, nos parar, nos parar.